você tem que entender. Se não deu certo é porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Cabeça ela ficava só comigo, mas hoje eu descobri que ela tá de rolo com outro menino. Foi a primeira e não vai ser a última vez que do seu olho vai cair água de decepção. Mas pai, será que vai doer assim? Coisa você tem que entender. Se não deu certo é porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Passado. De volta! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Os clássicos que marcaram época, você recorda aqui, na Máximos FM. Na Máximos, hits inesquecíveis em DVD. Fernando Sorocaba, diz aí como é que é. Vacilei, me perdi, você estava bem aqui, mas eu não dei. Sofrer, posso até enlouquecer. Volta, por favor. Sucesso do Paraná, Henrique Diego. É tudo nosso. Segura Brasil. Canta aí, galera, pra gente, vai. Caiu a ficha, deu tudo errado pra mim. Demorei muito pra perceber que era o fim. Caiu a ficha, agora que eu me toquei, que podia ser feliz, mas reconheço que vacilei. No começo era fácil, eu não te dava nem moral, mas se te beijo com outro agora, fico passando mal. Vacilei, me perdi, você estava bem aqui, mas eu não dei valor. Vacilei, vou sofrer, posso até enlouquecer. Ser feliz, mas reconheço que vacilei. No começo era fácil, eu não te dava nem moral, mas se te vejo com outro agora, fico passando mal. Vacilei, me perdi, você estava bem aqui, mas eu não dei valor. Vacilei, vou sofrer, posso até enlouquecer. Volta, por favor. No começo era fácil, eu não tinha. Rádio que é a sua cara. Se você tá procurando qualidade, atendimento nota mil, melhor do Brasil. Esse é o lugar, tem de tudo, variedade comprovada. A gente tem melhor equipe pra te atender, sempre com o melhor pra te oferecer. Para a loja Eldorado, vem já. Máximos FM, 8 horas 4 minutos. Espaço de eventos Gigabyte. Aqui você encontra os melhores produtos e serviços com qualidade. Pesquisas, impressão, xerox, currículo, segunda via de contas, gravação de CD, DVD, pendrives, digitação, trabalhos escolares, serviços Detran. Agendamos também primeira e segunda via de identidade, título de eleitor, carteira de trabalho e realizamos seu agendamento de seguro-desemprego, cadastro do INSS, consulta veicular, criamos também e-mail, fazemos também impressão em papel foto, fotos 3x4, plastificação de documentos e também temos diversão para toda a família. Venha para o espaço de eventos Gigabyte. A trilha sonora da sua vida. Máximos FM. Estamos de volta, agora são 8h05 e lá para o nosso WhatsApp, Ana Lúcia no Alto de Santa Cruz, obrigado pela sua companhia, a Franciele na Fazenda Olhos d'Água de Chaves. Alô, Jaqueline de Abaité de Baixo, tamo juntos. O nosso grande parceiro Paulo Antônio, lá na Agrovila, juntamente com a sua filha Lohane, já está de férias, está lá curtindo a nossa programação. Meu grande irmão Gil, alô Gil das Máquinas, aquele abraço meu parceiro. Olha, para combater os carrapatos, sarnas e pulgas do seu pet, corra para Patossal. Lá tem tudo para seu cão ou gato. Tem rações especiais como Golden, Premier, Quatre Supreme, Quatre Life, ração com fórmula natural e Dog Chow. Tem ainda rações Qualis e Origens, brinquedos para os seus cãozinhos, casinhas, orelha bovina desidratada para o seu dog devorar. Patossal, aqui tem tudo o que você procura. Zap 99218. 25, 22. E 1.5 FM, 3 mil watts de potência. A rádio que dá um show. Atenção, clientes Rochanet. Esta oferta é imperdível. Se você já utiliza a internet Rochanet na zona rural, chegou a hora de conectar também na cidade. Aproveite nossa promoção exclusiva e tenha internet estável, rápida e com suporte de qualidade. Não deixe passar essa oportunidade. Entre em contato pelo WhatsApp 98809-0209 ou ligue agora mesmo para garantir sua conexão. 98809-0209. Descubra como a Rochanet pode transformar sua experiência no campo e na cidade. Rochanet, conectando você com o melhor da internet, onde quer que você esteja. Meu compadre, veja só, na hora de construir, vou te falar a melhor opção. Ó, meu compadre, fala logo pra mim. É a JB Materiais pra Construção. E o preço lá é bom? É bom demais, mas será que traz na obra? É claro que traz. Na JB tem o que você precisa, realizando o sonho da sua família. Na JB você encontra de tudo para a sua obra. Faça-nos uma visita e conheça nossa grande variedade em produtos de qualidade comprovada. Desconto para compras à vista ou parcelamento no cartão. JB, Rua João Leandro 709, telefone 3855-1429. JB e você, realizando o sonho da sua família. JB Materiais para construção. A sintonia perfeita. 101.5. Hoje, 12, quinta-feira, amanhã, dia 13, feriado municipal aqui em Rio Paranaíba, né? Então, amanhã é feriado municipal, dia de Santa Luzia, tá bom? Olha, não deixe os pneus comprometerem sua segurança. Você que vai pegar a estrada, vai aproveitar feriado, vai curtir a sua família, dá uma conferida como está a qualidade dos pneus do seu veículo. Você fez aquele planejamento anual, fez tudo bonitinho, já pagou, tá tudo certo, agora é só entrar no carro e seguir a sua viagem, aproveitar que os filhos, já grande parte, já estão de férias, né? Pois é, planejou tudo, mas esqueceu de olhar os pneus. Ou seja, está colocando a sua viagem em risco, está colocando em risco as pessoas que você mais ama, tá bom? Então dá uma passadinha lá na Borracharia Central, converse com o Carlinho, com a Franciele, peça que eles façam um check-up da qualidade dos seus pneus para que você possa pegar a estrada com segurança.